mais uma vez eu tô sozinho, abandonado e sem carinho. Preciso de você. Mais uma vez tudo desaba. Ela se vai e o sonho acaba. Eu querendo morrer. Mais uma vez dormi na rua. Eu tô morrendo e a culpa é sua. O meu castelo desabou. Mais uma vez sofri calado. Sou o maior abandonado que deu a vida pelo seu amor. Te dei meus sonhos, dei a minha vida. Agora tô no beco sem saída. Fiquei num labirinto de saudades por causa do seu amor. Você foi vendaval em meu caminho e me deixou chorando aqui sozinho. Você foi lua cheia em minha noite que com dia se apagou. Mais uma vez dormi na rua. Eu tô morrendo e a culpa é sua. O meu castelo desabou. Mais uma vez sofri calado. Sou o maior abandonado que deu a vida pelo seu amor. Te dei meus sonhos, dei a minha vida. E agora tô no beco sem saída. Fiquei num labirinto de saudades por causa do seu amor. Você foi vendaval em meu caminho e me deixou chorando aqui sozinho. Você foi lua cheia em minha noite que com dia se apagou. Te dei meus sonhos, dei a minha vida. E agora tô num beco sem saída. Fiquei num labirinto de saudades por causa do seu amor. Você foi vendaval em meu caminho e me deixou chorando aqui sozinho. Você foi lua cheia em minha noite e com dia se apagou. Você foi lua cheia em minha noite.